Começa por Vamos lá. mim, né? Eu vou fazer aqui só uma ambientação, leitura de ambientação. Do livro No Roteiro de Jesus. Do aprendizado de Judas. Não obstante amoroso, Judas era muita vez estouvado e inquieto. Apaixonado-se pelos ideais do Messias, e embora esposasse os novos princípios, em muitas ocasiões surpreendia-se em choque contra ele. Sentia-se dono da boa nova, e pelo desvarado apego a Jesus, quase sempre lhe tomava a dianteira nas deliberações importantes. Foi assim que organizou a primeira bolsa de fundos da comunhão apostólica, e, obediente aos mesmos impulsos, julgou servir à grande causa que abraçara, aceitando a perigosa cilada que redundou na prisão do Mestre. Apesar dos estudos renovadores a que sinceramente se entregara, preso aos conflitos íntimos que lhe caracterizavam o modo de ser, ignorava o processo de conquistar simpatias. Trazia constantemente nos lábios uma referência amarga, um conceito infeliz. Quando Levi se reportava a alguns funcionários de Herodes, simpáticos ao Evangelho, dizia mordaz: "São víboras disfarçadas. Sugam o erário, bajulam sacerdotes e deixam-se pisar pelo romano dominador. A meu parecer, não passam de espiões." O companheiro ouvia tais afirmativas com natural desencanto, e os novos colaboradores dele se distanciavam menos entusiasmados. Generosa amiga de Joana de Cusa ofereceu, certo dia, os recursos precisos para a caminhada do grupo, de Cafarnaum a Jerusalém. Porém, recebendo a importância, o apóstolo irrefletido alegou ingratamente: "Guardo a oferta, contudo, não me deixo escarnecer. A doadora pretende comprar o reino dos céus, depois de haver gozado todos os prazeres do reino da terra. Saibam todos que este é um dinheiro impuro, nascido da iniquidade." Estas palavras, pronunciadas diante da benfeitora, trouxeram-lhe indefinível amargura. Em Cesareia, heróica mulher de um paralítico, sentindo-se banhada pelos clarões do Evangelho, abriu as portas do reduto doméstico aos desamparados da sorte. Órfãos e doentes buscaram-lhe acolhimento fraternal. O discípulo atribiliário, no entanto, não se esquivou à maledicência. "E o passado dela?", clamou cruelmente. "O marido enfermou desgostoso pelos quadros tristes que foi constrangido a presenciar. Francamente, não lhe aceita a conversão. Certo, desenvolve piedade fictícia para aliciar grandes lucros." A senhora, duramente atingida pelas descaridosas insinuações, paralisou a benemerência iniciante, com enorme prejuízo para os filhos do infortúnio. Quando o próprio Messias abençoou Zaqueu e os serviços dele, exclamou Judas indignado às ocultas: "Este publicano pagará mais tarde. Escorcha os semelhantes, rodeia-se de escravos, exerce avareza sórdida e ainda pretende o reino divino? Não irá longe, enganará o mestre, não a mim." Alimentando tais disposições, sofria desconfianças de muitos. De quando em quando, via-se repelido delicadamente. Jesus, que em silêncio lhe seguia as atitudes, aconselhava prudência, amor e tolerância. Mal não terminava, porém, as observações carinhosas, chegava Simão Pedro, por exemplo, explicando que Jeroboão, fariseu simpatizante da Boa Nova, parecia inclinado a ajudar o Evangelho nascente. "Jeroboão", advertia Judas sarcástico, "aquilo é uma raposa de unhas afiadas, mero fingimento. Conheço há 20 anos. Não sabe senão explorar o próximo e amontoar dinheiro. Houve tempo em que chegou a esbordoar o próprio pai, porque o infeliz desviou meia pipa de vinho." A verdade, porém, é que as circunstâncias, pouco a pouco, obrigaram-lhe a insular-se. Os próprios companheiros andavam arredios. Ninguém lhe aprovava as acusações impulsivas e as lamentações sem propósito. Apenas o Cristo não perdia paciência. Gastava longas horas encorajando e esclarecendo afetuosamente. Numa tarde quente e seca, viajavam ambos nos arredores de Nazaré, cansados de jornada cumprida, quando o filho de Kereof indagou compungido: Senhor, por que motivo sofro tão pesadas humilhações? Noto que os próprios companheiros se afastam, cautelosos de mim. Não consigo fazer relações duradouras. Há como que forçada separação entre meu espírito e os demais. Sou incompreendido e vergastado pelo destino. E levantando os olhos tristes para o divino amigo, repetia: Por quê? Jesus ia responder, conduído, observando que a voz do discípulo tinha lágrimas que não chegavam a cair, quando se acercaram subitamente de poço humilde onde costumavam aliviar a sede. Judas, que esperava ansioso aquela bênção, inclinou-se, impulsivo, e mergulhando as mãos ávidas no líquido cristalino, tocou inadvertidamente o fundo, trazendo largas placas de lodo à tona. Oh, que infelicidade! Gritou em desespero. O mestre bondoso sorriu calmamente e falou: Neste poço singelo, Judas, tens a lição que desejas. Quando quiseres água pura, retira com cuidado e reconhecimento. Não há necessidade de alvoroçar a lama do fundo ou das margens. Quando tiveres sede de ternura e de amor, fazes o mesmo com teus amigos. Recebe-lhes a cooperação afetuosa, sem cogitar do mal, a fim de que não percas o bem supremo. Pesado silêncio caiu entre o benfeitor e o tutelado. O apóstolo vigilante modificou a expressão do olhar, mas não respondeu. Essa mensagem foi extraída do livro Luz Acima, no capítulo 44, do nosso querido Humberto de Campos. Você, dona Fabiana. Aliás, agora é o Tadeu. Mestre Jesus, guias que sempre estão aqui ajudando no trabalho, nos estudos. Primeiramente, eu quero agradecer por mais essa oportunidade que estamos tendo nos estudos dessa tarde que vamos iniciar. Que consigamos capturar, consigamos colocar internamente um pouquinho dos estudos que vamos fazer nesse momento, do Evangelho, das palavras dos mestres, da palavra do Mestre Jesus. Orai por nós nesse estudo na tarde de hoje, que os bons amigos espirituais estejam ao nosso lado, nos dando o auxílio necessário para a compreensão, tanto nós aqui encarnados, quanto principalmente também os desencarnados que estão assistindo os estudos nessa tarde de hoje. Obrigado, orai por nós, Senhor, que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Bom, dentro do capítulo Seres Perfeito, nós vamos ler a parte dos superiores e os inferiores. A autoridade, tanto quanto a riqueza, é uma delegação de que terá que prestar contas àquele que se ache dela investido. Não julgueis que lhe seja ela conferida para lhe proporcionar o vão prazer de mandar, nem, conforme o supõe a maioria dos potentados da terra, como um direito, uma propriedade. Deus, aliás, lhes prova constantemente que não é nenhuma nem outra coisa, pois que deles a retira quando lhes apraz. Se fosse um privilégio inerente às suas personalidades, seria inalienável. A ninguém cabe dizer que uma coisa lhe pertence, quando lhe pode ser tirada sem o seu consentimento. Deus confere autoridade a título de missão ou de prova, quando o entende, e a retira quando julga conveniente. Quem quer que seja depositário de autoridade, seja qual for sua extensão, desde a do Senhor sobre o seu servo até o do soberano sobre o seu povo, não deve olvidar que tem almas a seu cargo, que responderá pela boa ou má diretriz de que dê aos seus subordinados e que sobre ele recairão as folhas que estes comentam, os vícios a que sejam arrastados em consequência dessa diretriz ou dos maus exemplos, do mesmo modo que colherá os frutos da solicitude que empregar para os conduzir ao bem. Todo homem que na terra tem uma missão, grande ou pequena, qualquer que ela seja, sempre lhe é dada para o bem. Falseá-la em seu princípio é, pois, falir ao seu desempenho. Assim como pergunta ao rico, quem fizeste da riqueza que nas tuas mãos deverá ser um manancial e espalhar a fecundidade ao seu derredor? Também Deus inquirirá daquele que disponha de alguma autoridade. Que uso fizeste desta autoridade? Que males evitastes? Que progresso facultaste? Se te dei subordinados, não foi para que fizesses escravos de tua vontade, nem instrumentos dóceis aos teus caprichos ou à tua cupidez. Fiz-te forte e confiei-te os que eram fracos, para que os amparasse e ajudasse a subir ao meu seio. O superior, que se acha compenetrado das palavras do Cristo, a nenhum despreza dos que lhe estejam submetidos, porque sabe que as distinções sociais não prevalecem às vistas de Deus. Ensina-lhe o Espiritismo que, se eles hoje lhe obedecem, talvez já lhe tenham dado ordens, ou poderão dar-lhes mais tarde, e que ele então será tratado conforme os haja tratado, quando sobre eles exercia autoridade. Mas se o superior tem deveres a cumprir, o inferior, de seu lado, também os tem e não menos sagrados. Se for espírita, sua consciência ainda mais imperiosa lhe dirá que não pode considerar-se dispensado de cumpri-los, nem mesmo quando seu chefe deixa de dar cumprimento aos que lhe corram, porquanto sabe muito bem não ser lícito retribuir o mal com o mal, e que as faltas de uns não justificam as dos outros. Se a sua posição lhe acarreta sofrimentos, reconhecerá que sem dúvida os mereceu, porque provavelmente abusou outrora da autoridade que tinha, cabendo-lhe, portanto, experimentar o seu turno o que fizera sofressem os outros. Se vê forçado a suportar essa posição, por que não encontrar outra melhor? O Espiritismo lhe ensina a resignar-se, como constituído isso uma prova para sua humildade, necessária ao seu adiantamento. Sua crença lhe orienta a conduta e o induz a proceder como queria, que seus subordinados procedessem para com ele, caso fosse o chefe. Por isso mesmo, mais escrupuloso se mostra no cumprimento de suas obrigações, pois compreende que toda negligência no trabalho que lhe está determinado redunda em prejuízo para aquele que o remunera e a quem deve ele o seu tempo e os seus esforços. Numa palavra, solicita-o o sentimento do dever oriundo da sua fé e a certeza de que todo o afastamento do caminho reto implica uma dívida que cedo ou tarde terá que pagar. Paris, 1863. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa tarde aos nossos amigos do mundo espiritual, aos nossos amigos também do mundo material, e mais uma tarde de estudos da nossa tão amada doutrina espírita. Dando continuidade ao nosso estudo do Novo Testamento, na tradução do nosso irmão Haroldo Dutra Dias, no Evangelho de Mateus. Hoje nós vamos iniciar o capítulo 18. Pequenos e grandes no reino dos céus, e o escândalo. Acho que esses dois textos já tá bom para a gente poder fazer dentro do nosso tempo. Quer começar aí, Simone? Sim. Que aí a gente pequenos e grandes no reino dos céus. Marcos, capítulo 9, versículos de 33 a 37, e Lucas, capítulo 9, versículos de 46 a 48. 18.1. Naquela hora, os discípulos aproximaram-se de Jesus, dizendo: quem é então o maior no reino dos céus? 18.2. Chamando uma criancinha, colocou-a de pé no meio deles. 18.3. E disse: amém vos digo, se não vos voltardes e tornardes como as criancinhas de modo nenhum, entrareis no reino dos céus. Amém. Transliteração do vocabulário hebraico. Trata-se de um adjetivo verbal: ser firme, ser confiável. O vocábulo é frequentemente utilizado de forma idiomática, partícula adverbial, para expressar asserção, concordância, confirmação, realmente, verdadeiramente, de fato, certamente, isso mesmo, que assim seja. Ao redigir o Novo Testamento, os evangélicos mantiveram a palavra no original, fazendo apenas a transliteração para o grego, razão pela qual também optamos por mantê-la intacta, sem tradução. Voltar-se, mudar-se interiormente, converter-se. Essa palavra faz uma alusão ao Teshuva. Hebraico. Se rebaixar, se diminuir, se humilhar. 18.4. Portanto, aquele que se diminuir como esta criancinha, esse é o maior no reino dos céus. E quem receber em meu nome uma criancinha como esta, recebe a mim. Como já dito, diminuir, literalmente, se rebaixar, se diminuir, se humilhar. Um escândalo. Está em Marcos, capítulo 9, versículos 42 a 50, em Lucas, capítulo 17, versículos 1 e 2. 18.6. Quem escandalizar um destes pequeninos que creem em mim, é melhor para ele que seja pendurado uma mó de asno ao redor do seu pescoço e se afunde na profundeza do mar. Escandalizar, fizer tropeçar, fizer vacilar ou errar, ofender, chocar. O substantivo escândalo significa armadilha de molas ou qualquer obstáculo que faça alguém tropeçar. Um impedimento, algo que cause estrago, destruição, miséria e, via de consequência, aquilo que causa um choque, que repugna, que fere a sensibilidade. É melhor para ele, né? É preferível, é melhor, é útil, proveitoso. Mó. Trata-se da segunda pedra de um moinho, movida por um jumento. Ficar literalmente lá no pescoço. Uhum. Tem outro. Profundeza. Profundeza. Mar aberto, profundeza do mar. Termo utilizado para fazer distinção entre o mar em geral e o alto mar ou mar aberto. 18.7. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois há necessidade de virem os escândalos. Contudo, ai daquele homem por meio de quem vem os escândalos. Escândalos, pedra de tropeço, vacilo, erro, ofensa, choque. O substantivo escândalo significa armadilha de molas ou qualquer obstáculo que faça alguém tropeçar. Um impedimento, algo que cause estrago, destruição, miséria, e via de consequência, aquilo que causa um choque, que repugna, que fere a sensibilidade. 18.8. Assim, se a tua mão ou teu pé te escandaliza, corta e lança de ti. Escandaliza. Vai seguir, não, né? Vai seguir. É melhor. É melhor para ti entrar na vida mutilado ou coxo do que, tendo duas mãos ou dois pés, ser lançado no fogo eterno. Escandaliza. Leio de novo? Leio, né? fazer tropeçar, fazer vacilar ou errar, ser ofendido e estar chocado. Substantivo escandalon. Significa armadilha de molas ou qualquer obstáculo que faça alguém tropeçar. Um impedimento, algo que causa estrago, destruição, miséria. Mutilado. Torcido, disforme, aleijado, mutilado. Eterno. Duração indeterminada, eterno, sem fim. 18.9. E se o teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o de ti. É melhor para ti entrar na vida com um só olho do que, tendo dois olhos, ser lançado na gena do fogo. Gena. Transcrição do vocábulo aramaico Geina, Vale do Hinom, local que estava situado o altar de Moloque, onde eram queimadas vivas as crianças, em oferenda àquela divindade pagã. O rei Josias destruiu o local do culto, transformando-o em depósito de lixo de Jerusalém e monturo, onde se lançavam os cadáveres de animais para ser tudo queimado. Após a morte do rei Josias, o culto a Moloque foi restabelecido. Os apócrifos atribuem ao vale o símbolo do castigo dos maus, passando o local a representar o castigo que purifica os pecadores, também conhecido como Vale dos Gemidos. Esta tradição popular estava viva na época de Jesus. 18.10. Vede, não desprezais nenhum destes pequeninos, pois eu vos digo que os seus anjos vêm sempre à face do meu Pai que está no céu. Vêm sempre, literalmente através de tudo. Expressão idiomática que significa sempre, por todo o tempo. 18.11. Porque o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. Por quê? Esse versículo é rejeitado pela crítica textual contemporânea, sob o argumento de que foi acrescentado posteriormente, visto estar ausente dos manuscritos mais antigos. Muito bom, né? Textos fortes, né? Uhum. Três vezes o escândalo na definição. É melhor entrar no bote até assim. Mas o legal é que todos eles falam a mesma coisa, né? É, exatamente, bem ratificante. Vamos começar então. Pequenos e grandes no reino dos céus. Vejam essa passagem evangélica aqui. Jesus, ele é muito direto, né, quando chama uma criança e coloca no meio deles, ó, se não se colocarem como uma criança, né, não poderão entrar no reino dos céus. Mas desde o início, a gente sabe que o reino dos céus, Jesus pedia que as pessoas procurassem, né, internamente, dentro de si. E então é mais uma figuração, né? Uma figura de linguagem, aquilo que Jesus está colocando. O que ele nos remete com essas colocações, eu não sei. Ele era um professor muito, muito dedicado e estava sempre querendo exemplificar para aquelas pessoas. Imaginemos que elas não estavam querendo que você se tornasse uma criança, mas que você tivesse a pureza de uma criança, né? Porque a gente sabe muito bem, quando a gente estuda a doutrina espírita, logo nos primeiros anos em que a gente reencarna, a gente tem um acompanhamento dos nossos amigos espirituais, e dizem que até os 7 anos de idade, né, a criança ela ainda lembra muita coisa da vida, da encarnação anterior. E é quando, na realidade, os pais, os responsáveis, os tutores, eles devem dar todo o acolhimento para aquele espírito que ali está, porque ele está, até aquele momento, como uma folha em branco, apesar dele ter todo um passado, né, um histórico, exatamente, de vidas pregressas, né? Mas naquele momento ali, se ele for bem acolhido, se ele tiver o amparo, o amor daqueles que o cercam, é sempre mais fácil você incutir alguma coisa que ele veio trabalhar. Assim é. A experiência que eu tenho lá na evangelização da casa, Simone, a gente estava até começando aqui, né, agora, Simone voltou lá para a evangelização, e eu saí quando meu filho nasceu, né? Falei, agora tem o meu, agora tem que evangelizar o meu, né? Isso foi em 2005, fiquei lá 7 anos, trabalhando todos os sábados para poder entender um pouco aquelas crianças. E aí a gente vê que criança não tem distinção. Criança, seja a cor da pele da criança, de onde ela venha, ela é uma exatamente, a questão de classe social, a da família, se ela é uma criança que tem recurso, ela não tem, ela é sempre criança, porque está muito, então isso nos fala que está muito direcionado ao espírito, né? A evangelização que a gente hoje vê dentro das casas espíritas e dos locais, né, que fazem a educação dessas crianças para a religiosidade, eu sempre remeto aquele cardeal que era o arcebispo aqui do Rio, Dom Eugênio Salles. Em determinada ocasião, eu vi uma entrevista do Dom Eugênio que ele dizia o seguinte: não importa qual é a religião da criança, mas desde que ela seja levada para a evangelização e que ela seja, inclusive, também evangelizada pelos pais, por aqueles que cercam ela. Porque o mais importante que ele falou é que a criança ela tenha, não que ela se torne um religioso fervoroso, mas que ela tenha amor a Deus e amor ao próximo, né? Que é o que nos ensinou o Mestre Jesus. E é verdade. Nunca esqueci isso. Vê que ele era o chefe da igreja aqui no Rio, né? Católica. E disse, não importa onde ela vai ser evangelizada, mas importa que ela seja evangelizada. Para quê? Para que ela possa ser uma pessoa de bem, uma pessoa correta. E a gente tem uma frase muito conhecida que a gente usa na evangelização, que é educa as crianças, né, que você não vai precisar corrigir os adultos, né? Essa é uma frase que é muito utilizada na evangelização infantil. Hoje a gente vê adultos muito mal preparados, né, que não foram, de uma certa forma, evangelizados, e é mais difícil para esses espíritos, né, que já se libertaram daqueles 7 anos, primeiros anos de vida, e hoje já tem todo um acolhimento de erros, de problemas, não que não possa ser resolvido, pode ser resolvido, mas isso ele tem que se conscientizar disso. Então, quando Jesus nos faz essa colocação, é mais uma questão de sentido figurado. Eu espero que eles não tenham imaginado que eles tivessem que ser crianças para serem novamente aceitos. Mas o que a gente imagina é que seja exatamente a questão da pureza. Porque uma criança, você vê que as brigas, as querelas, as disputas, elas acontecem entre os pais. As crianças brincam entre si, elas não querem saber de nada uma das outras. Elas não querem saber de onde ela vem. Elas simplesmente querem brincar. Vocês reparem, né? Isso. Então, por exemplo, hoje a gente tem essa distinção. Ah, porque a evangelização dos filhos dos médios, evangelização daquelas crianças que têm necessidade. Quem faz a separação somos nós, não são elas. Se todo mundo estivesse na mesma sala, todo mundo ia conseguir ser evangelizado normalmente. Porque a dificuldade de um, pelo menos é isso que eu percebi, é a mesma dificuldade do outro. É claro que, por exemplo, uma família que faz evangelho no lar, que faz uma educação para a criança, essa criança ela tem um comportamento muito mais, se o espírito dela estiver aceitando. Mas ela está muito mais preparada do que uma outra que você tem um pai alcoólatra, você tem uma mãe que é malvada, que bate, entendeu? Então, é aquela ali que está mais preparada para receber. Mas as dificuldades naturais, elas são inerentes à questão da idade delas. Isso eu vi muitas vezes lá. Eu tinha uma criança lá, que era o Emerson. Ninguém queria ficar com o Emerson. Você imagina uma criança que ninguém quer ficar com ele na evangelização. Mas ele estava lá. A mãe dele deixava ele todo sábado lá. E realmente a vida depois dele foi uma vida complicada. Ele saiu de casa, fugiu, e depois disseram que ele tinha sido assassinado, né? E eu lembro que quando ele ficava comigo lá, né, porque eu pegava as crianças, os pré-adolescentes, 11, 12 anos, Eu gostava de trabalhar com essa faixa etária, porque para mim eu podia falar de igual, né? Igual para igual. E aí o Emerson ia para lá, para minha turma. Ah, mas ele não era de lá. Eu falei, não, deixa ele aqui comigo que eu vou trabalhando ele. Quando ele fazia alguma coisa que estava errada, eu falei, Emerson, você vai ter que sentar ali na cadeira do pensamento. Você está muito agitado hoje, não vai ficar... você está atrapalhando as outras crianças que estão querendo fazer. A gente está aqui querendo aproveitar o dia e você está... Não está querendo, não quero fazer bem nada, não sei o quê. Aí o que eu fazia com ele? Deixava ele lá, mas não é simplesmente você deixar ele lá. Você tem que estar sempre sentando com ele. E aí, está melhor agora? Está se sentindo melhor que você pode? Quando deixava ele um pouquinho lá, daqui a pouco ele estava participando, porque ele via que a participação dos outros, e ele era o único que estava fora. Aí ele vinha e ficava. Então a gente conseguia controlar isso, contornar isso um pouco. O que eu falo, eu acho que é a questão da experiência mesmo do evangelizador, porque você não pode pegar uma criança e deixar ela isolada. Nem aquele que é muito mais agitado, mas você também tem que estar de olho naquele que é tímido. Ele não está fazendo bagunça, mas ele está muito quieto. Está muito quieto por quê? Então você tem que estar puxando isso. Exatamente. Então, a gente lá tinha eram duas pessoas sempre na sala. E a gente dividia. Então somos nós aqui. Somos oito. Então o que a gente divide? Eu fico com quatro, você fica com quatro. E o responsável, o titular, estava sempre olhando todo mundo, mas deixava o outro para ele poder ganhar experiência também. É assim que a gente fazia. Porque eu não consigo controlar todo mundo, mas eu consigo pegar quatro e trabalhar os quatro aqui, o outro lá está trabalhando quatro, a mesma coisa. É assim que a gente fazia. E você vê quando a criança se interessa, quando ela começa a não pedir para ir ao banheiro. Porque quando não interessa, posso ir ao banheiro? Posso tomar água? Posso ir ali? Posso ir aqui? Falei, ninguém sai. Nós vamos fazer tudo direitinho aqui, o que está programado. E às vezes você fazia uma programação, um planejamento de aula, que saía muito bem. Daqui a pouco você fazia um maravilhoso e tal. Não sei se vocês lembram do Show do Milhão? Lembro. A gente fez o Show da Evangelização. Então era... E ele sabia, legal. Você vê que eles sabiam porque era a hora que você podia estar ali testando os conhecimentos que ele estava ouvindo. Quem foi o codificador da doutrina espírita? Primeira resposta. Alan Prost? Allan Kardec, segunda. Alain Delon? Isso a gente ia montando. E eles, Allan Kardec! Ah, certa resposta. E a gente levava os brindezinhos, dava para eles. Qual é o mês da publicação do Livro dos Espíritos? Janeiro? Abril? Dezembro? Aí você fazia... E aí as crianças acertavam tudo. Eles acertavam, eles sabiam. Então, ou seja, aquilo que você estava semeando ali no dia... No sábado, né? No dia a dia, né? Nosso, estava ficando. Embora, às vezes, alguns parecesse que não estavam nem recebendo nada. E eles se amarravam naquilo. A gente fez teatro, a gente fez peça, nós éramos atores para eles serem os espectadores, né? Eles estavam ali. Quer dizer, você pagava realmente mico, né? Para poder as crianças, você passar aquilo para as crianças. Mas a gente ficava muito feliz quando elas conseguiam absorver e aquilo era uma coisa que dava realmente muito prazer para nós. A gente sentava assim no final do trabalho. E cada um contava a sua experiência que tinha acontecido na sala. Então isso ia enriquecendo. Isso é fundamental, essa reunião depois do trabalho. Naquele momento, não depois. Porque ali você já está trocando figurinha. Ah, eu vou fazer semana que vem, tá? Isso deu certo aqui. Ah, pode mudar do outro dia. Às vezes você fazia uma aula maravilhosa e não saía do jeito que você queria. E às vezes ali... Mas com certeza você tinha muito amparo, né? A espiritualidade ali trabalhando junto com você. A gente fazia prece, a gente fazia todo um trabalho para poder receber. Tinha dias que realmente estava difícil. As crianças estavam muito complicadas. Então aqui, gente, eu enxergo da seguinte forma. Enxergo assim. Jesus coloca a criança como sendo, na realidade, aquela maior pureza que nós precisamos encontrar. Agora, todos nós, né, desse histórico de delitos, complicações... muito grandes, nós vamos precisar, para poder voltar a pensar como uma criança, vamos ter que desamarrar muitas algemas, né? Abrir muitas algemas, desamarrar muitas amarras, porque a gente tem mágoa, ressentimento, a gente tem raiva, tudo isso, às vezes, está localizado dentro da gente. E quando a gente começa a mexer nisso, é que nos deixa mais, digamos assim, inertes para a gente poder seguir adiante. Quando a gente se liberta dessas amarras, vamos colocar assim, essas algemas, esses grilhões, aí fica mais fácil a gente perceber o entendimento que Jesus queria para a gente poder descobrir esse reino dos céus que está dentro da gente. Não é um local geográfico, não é um local definido para você pisar e entrar, mas sim é um espaço nosso, dentro dos nossos refúgios mais íntimos, para a gente se encontrar. Eu acho que é como se fosse um HD, você limpa a memória para você poder receber mais informação. O que eu coloco até é o seguinte, Marcela, a gente não pode esquecer o que aconteceu, não é isso. Eu acho que você tem que encarar de uma outra forma. Então, por exemplo, se o Edson vem aqui e arrebenta a Marcela aqui com um monte de coisa, se você guardar esse ressentimento, né, ele vai ficar guardado, gravado. A gente não vai simplesmente apagar as coisas. Mas é você encarar aquilo de outra forma. Tem uma outra passagem no Evangelho que a gente acho que já estudou aqui. Se alguém quiser andar 1000 passos, né, ande 2000. Se alguém quiser levar a sua túnica, ofereça-lhe também a capa. Se alguém quiser bater na sua face direita, ofereça-lhe a esquerda. Né? Para você não resistir ao mal. Mas quando Jesus coloca tudo isso, ele nos fala que não é que nós que somos espíritos, exatamente, nós não vamos revidar da mesma forma. Né? O nosso entendimento para isso é a gente fazer o contrário, diferente. Porque a gente não vai apagar fogo com fogo. A gente não vai fazer acontecer isso. Mas a gente vai apagar com o quê? Com uma atitude diferente. E aí algumas pessoas colocam assim, não é muito engraçado, então eu vou agora ser o carneirinho, você ser sempre, né, fustigado, amassado, cortado. Não, não é isso. É você não revidar da mesma forma. Porque a partir do momento que você está revidando da mesma forma, você está se colocando na mesma posição que o outro. Então, você está indo na mesma frequência. E é normalmente isso que a gente faz. Bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. Comigo não é assim, não. É esse o discurso normalmente que a gente vê. E a gente acha que a gente é forte. Mas na contenda, aquele que sabe entender a fraqueza do outro, esse sim é o mais forte. Agora sempre a gente acha que, né, é o manso, né? Porque hoje a ideia de manso é aquela coisa de, né, coitadinho, né, o medroso, né, o frouxo, né, assim que o pessoal fala, é o frouxo. Com relação aos escândalos, para a gente passar para esse segundo texto, eu imaginei o seguinte, o professor José Carlos Leal, não sei se vocês conhecem ele, José Carlos Leal, ele é um professor de português, literatura portuguesa, e ele é um espírito assim muito, ele é do ISEB, né, Instituto de Cultura e Espírito do Brasil. Uma vez eu, conversando com ele, ele falou assim, Cosme, tem uma poetisa do Amazonas, Manauara. Ela tem uma poesia que é assim. Vocês vão ficar até meio chocados. Ela nasceu sem braços, coitadinha. Não poderá brincar de bonecas. Dedo mindinho, seu vizinho. Pai de todos, fura bolo, mata pior nele. Mas não voltará a pecar. Aí eu falei, professor, isso é a poesia? Aí ele menciona essa passagem do Evangelho a respeito do escândalo. Porque na realidade, o que ele fala é o seguinte: muitos daqueles que são suicidas, né, já tentaram mais de uma vez a mesma situação. A própria Ivone Pereira é um exemplo disso. Ela foi suicida mais de uma vida. Então, o que que acontece? A partir do momento que você estuda esse texto, que é um texto pesado, né, mais importante é que você, né, entre sem o olho, sem os dois braços, que você entrar na vida dessa mesma forma. Então, tipo assim, que você resgate aquilo que você fez em vidas passadas, né? Porque se você entrar assim, você vai voltar a errar. E a providência divina, muitas vezes, ela faz isso mesmo. A questão da idiotia, a questão, às vezes, da própria questão do da especificidade, da especialidade da criança. Olhando normalmente assim, a gente até tende a ficar realmente conduído, né? Quem gosta de ver uma pessoa com um problema maior? Mas normalmente, o que acontece? São espíritos, não digo todos, mas a maioria que já utilizou esses membros, essa forma de utilização, de maneira errada, equivocada. E aí eles fazem todo esse amparo para que essa pessoa ela não tenha o mesmo equívoco que ela já vem, às vezes, ocasionando em situações passadas. O Chico Xavier, ele contava uma história quando foi perguntar a ele sobre uma pessoa, né, que era sofria da doença mental, né, do tio. E aí ele revelou para a pessoa dizendo o seguinte: esta foi a única forma que nós conseguimos escondê-lo, porque ele foi uma pessoa em vida do passado muito complicada. E estão atrás dele procurando os inimigos do passado a qualquer custo para poder encontrá-los. Então os amigos espirituais resolveram colocar ele dentro de uma caixa nesse sentido para que ele não possa ser visto assim. Porque imagina, um nazista dele. Para preservá-lo. Um nazista, que, por exemplo, outro dia até vi essa situação, na madrugada eu estava vendo essa semana na National Geographic, o exército de Hitler. Não sei se você já viu esse... Meu amigo, é complicado. Aquilo ali não vai passar desapercebido. Eles teve dois massacres, apenas dois, vou falar de um, que foi no norte da França, Orange, Sur, não sei o que, o nome da cidade. Chegaram lá num sábado, 2 horas da tarde, pegaram os homens a partir de 16 anos, considerado homem, mataram todos na praça. Pegaram as mulheres, crianças e velhos, colocaram no galpão. Soltaram uma bomba lá dentro. Você sabe que a bomba, ela dá aquele, né? Estilhaço. Gás, né? Estilhaço. Aí as pessoas não conseguem, ficam asfixiadas, não conseguem respirar. O gás, todo mundo trancado. A tropa fuzilou o barracão, fuzilou todo mundo lá dentro. Quem não morreu, depois eles... Pra poder dizer que não ia sobrar ninguém, manteram fogo em todo mundo ali. Quem tava vivo, quem não tava, quem tava. E no final de tudo, depois da guerra, no final, eles ainda foram... Não foram acusados assim... presos por isso, não. Muitos disseram que estavam apenas por ordem. Um ou outro que morreu foi preso, mas a maioria ficou por isso mesmo. Aí vocês imaginam esse tipo de situação. Isso é um exemplo que eu estou falando porque eu vi essa semana. Coisas, atrocidades que aconteceram com pessoas inocentes, aparentemente, né? Que é a questão que a gente está falando aqui do escândalo. Quando essa passagem é uma passagem muito boa para refletir. Diz assim... O escândalo é necessário, mas ai daquele porque vem o escândalo. O que significa isso? Ninguém nasce para o mal. Isso é fato. Ninguém nasce para fazer o mal. É uma questão de livre-arbítrio. Porém, se você faz o mal, por exemplo, vamos colocar aqui o Hitler, resolveu fazer, pegar a raça ariana, né, para poder ter como exemplo da raça pura, aquela coisa toda, matar todo mundo. Ele é um escândalo. Essas pessoas que sofreram por ali, né, aquelas pessoas que estavam ali, provavelmente elas têm alguma dívida, alguma complicação que elas teriam que resgatar. Ele é o motivo do escândalo, mas isso não dá a ele a certeza dele fazer isso. Vejam que Jesus, por ser Jesus, passou por todas as agonias, né, que um infame, um ladrão... poderia ter passado, mas ele não tinha nada disso e passou por isso. Isso não ficou simplesmente em branco, sem nenhum tipo de resgate. Aquelas pessoas que estavam ali, né, elas com certeza vão ter que resgatar isso algum dia, porque era uma questão de lei de causa e efeito. Isso pode ser atenuado, pode ser minorado, mas com certeza é isso. Como nós, o que nós fizemos, o que nós estivermos semeando em nossas vidas, nós vamos ter que nos enfrentar com isso. A longo prazo, a médio prazo ou a curto prazo. Isso vai ocorrer. Que é a situação da questão do escândalo. O escândalo é necessário, mas ai de quem que vem o escândalo. É o que está escrito aqui. Então, quando você se faz instrumento de um escândalo, não é que você tenha, você está marcado para fazer isso. É uma questão sua de livre-arbítrio. Mas aquilo está montado, articulado, para que alguém, para que nós possamos passar por vivenciar aquilo. Essa é uma passagem muito legal. Eu acho essa questão, assim, uma explicação bem interessante mesmo em relação à questão do escândalo. Por quê? Nada fica impune do que a gente faz. Você pode ter certeza disso. A gente pode atenuar, melhorar, diminuir essa situação. Mas a gente vai se encontrar com essas nossas mazelas que nós... se foram mazelas que nós semeamos no passado. Se forem coisas boas, também. Nós vamos encontrar um momento que alguém vai nos dar a mão para que a gente possa desvincular e sair de uma situação qualquer. Então eu vejo essa passagem de Mateus uma passagem realmente muito boa para a gente poder refletir sobre isso. E está bem claro aqui, né? Nada passa por acaso. Hoje a gente observa muitos espíritos ainda encarnando na África, né? Com grandes problemas sociais, econômicos, tá? Quem são esses nossos irmãos que ali se encontram? Quem são esses companheiros que a gente não sabe? Porque tanto sofrimento, né? De tantos anos, de tantas centenas de anos de sofrimento, e com certeza sempre tem alguma coisa que explica. O histórico, nós não devemos julgar, mas o histórico espiritual, né? Porque a gente não conhece essa história espiritual de cada um, é que vai poder nos dizer por que nós atravessamos determinada situação. É só a gente refletir sobre o que a gente passa nas nossas vidas hoje, como a gente está aqui. O Espírito fala muito, não é o porquê aconteceu, é para que isso aconteceu. Por quê, exatamente. Para mim era bem isso. Então, mas, olha, gente, é realmente de você chorar. Você vê certas coisas que acontecem, né? E uma explicação assim lógica, né? Você fazer uma coisa com pessoas inocentes, indefesas, sem, simplesmente porque alguém mandou trucidar, parecia como nós, né? Um dia, com certeza, nós fomos aqueles godos, visigodos, ostrogodos, que a gente já foi um dia, aqueles com certeza, aqueles bárbaros que adentravam as cidades, né? Que dizimava tudo e acabava, com certeza. Só que hoje a gente está um pouquinho melhor, né? Aí a gente, quando alguém pisa no nosso pé, nós falamos, meu Deus, por que eu sofro tanto? Por que é isso? Não sei. É verdade. E a gente agora está se achando melhorzinho, né? A enfermidade, ela tem que ser curada com remédio. Não tem outro jeito. A gente era na etapa de fazer, agora a gente está na etapa de reclamar. Depois a gente vai estar na etapa de... Gostei dela. Bom, né? Bom, né? Bem claro. Gente, o que eu tinha que falar, eu já falei para vocês e agora vocês fiquem à vontade para vocês poderem comentar aí o que vocês quiserem. Como sempre, tudo tem a ver, né, com o que a gente passa, né, no dia a dia, né? Hoje eu estava vindo com o meu marido para cá e aí a gente... Ele reclamou do taxista que estava com a porta aberta em cima da calçada. E ele falou, pô, em outras épocas eu passava como eu passei, um cara lá que tinha onde ele morava, que se dizia um matador, passei na calçada, ele estava com aquele carro virado para... Né, a porta virada para o que ia passar, e foi lá e toft! Bateu a porta. É, muito legal. No toft, eu levo o tiro e você fica vivo. Né? Porque se você parar para pensar, né? Eu falei, você não vai estar ajudando ele a melhorar. Você vai estar estimulando a ele a fazer a coisa errada. Porque se ele está fazendo errado, você vai lá e fecha a porta sem pedir autorização dele, você está errando tanto quanto ele. Porque a gente não tem que resolver as coisas dessa forma. Eu sei que é difícil, mas... Aí quando você falou, você leu um texto, quando eu cheguei, você estava lendo um texto, eu falei, gente... Tudo a ver com o que eu falei hoje com o meu marido. Ah, o texto do Judas? É. Ah, emocionante. E você se emocionou naquele momento que Jesus, né? O que Jesus disse, E naquele momento eu me vi assim, não como Jesus, obviamente, mas eu falei, gente, eu acho que eu acabei de dizer isso hoje de manhã, de uma outra maneira. E ela, quando leu também um texto, também, e quando você abriu e falou sobre o que ia ser lido hoje, falou também dos superiores ao Evangelho. E como você se comporta e como você se coloca, né, de forma que ninguém é melhor do que ninguém, só porque está numa hierarquia a mais. Ou se você se inferioriza porque a pessoa está cometendo o erro. É o tal do julgamento. Se você julga, você é igual ao outro. Exatamente. Então, nós não podemos fazer isso, não. Não devemos julgar. Porque a gente não conhece o histórico. Nem o nosso, né? Nem o nosso. A gente tem uma ideia, né? Não tem. Tem uma ideia, né? Tem uma ideia. Ideia não tem mais, não. Não quer nem pensar. Essa passagem, eu não sei se você conhecia essa passagem, Edson, do No Roteiro de Jesus, que é esse livro aqui. Eu uso ele muito para fazer a introdução das palestras. Né? Eu sempre começo, gosto de começar com Jesus. É sempre muito bom. Ele aqui, o Humberto de Campos, o Espírito, ele faz um detalhamento do caráter do Judas. O Judas era aquilo mesmo, né? Ele é o cara que estava sempre à frente, um cara que estava sempre colocando o dedo em riche, né? Condenando, assim, que a gente não gente, deve fazer, né? É, exatamente, muito gente. Direto. E aí, ainda pergunta pro mestre, por que eu não tenho amigos? Por que as pessoas se afastam de mim? Por que eu, né? Porque eu não consigo fazer com que elas gostem de mim? Jesus não respondeu nada. No primeiro momento que ele vai lá tomar água e mexe com o olho, ele, a lição que você precisava, você acabou de receber. Né? Então por quê? Porque na realidade Judas buscava só aquilo que não prestava no outro. Ele nunca viu o bem. A qualidade. Mesmo aquele que estava tentando sair daquela situação mais difícil. Então ele estava sempre condenando, sempre colocando. Tem as pessoas assim, né? Não tem os distímicos, né? Que é a pessoa, distímico é a pessoa que só vê o lado ruim da coisa, só reclama. Ele era um desses, porque não chegava ninguém bem. Era um bobalhão. Vai enganar Jesus, a mim não engana ninguém, entendeu? Ele sempre é exatamente. Uma coisa ruim na história. Mas eu me emocionei porque realmente é uma lição. Cara, você está recebendo, ó, a vida está te dando a resposta que você está perguntando. Se você tomar água lá por cima, ela não vai mexer, né? Não vai se turvar e vai te refrescar. Você vai ser beneficiado. Porém, como você vai mais a fundo, você vai trazer a lama, o lodo, e vai subir, e você não vai conseguir fazer que essa água sirva para você beber. E ele tem necessidade disso. Agora, apesar de a mensagem aqui dizer que apenas Jesus, né, tinha paciência com ele, Jesus reitera, o próprio Humberto de Campos, né, quando ele morre, ele vai até as zonas inferiores, né, resgatar Judas. Né? E Judas, segundo os espíritas, dizem que ele veio exatamente em uma reencarnação posterior, como Joana, né? Joana d'Arc, que é a infante lá, a menina, né, que foi traída. Ela foi traída, ela, pelo contrário, ela só queria, né, benefício, né, do pai dela. Foi queimada, foi complicado. Dizem que é uma encarnação de Judas, para ele poder resgatar. Ela tinha uma mediunidade, assim, ela era uma jovem, né? Bem jovem, né? Uma menina, mas foi traída. Tida como, dizem que é uma encarnação de Judas. Né? Mas, vamos fazer o quê? Dizem que é, né? Não sei. Também não sabe. Não, mas se você fizer um paralelo das duas personalidades, muito parecidas, né? E ela sofre exatamente aquilo que Jesus sofreu, né? A traição, engano, levado justamente ao julgamento, que ela não tinha feito absolutamente nada, né? A jovem de Dorrebi. Muito... O Leon Denis tem um livro, né? Que fala sobre a vida de Joana d'Arc. Leon Denis. Ele foi um livro que fala sobre ela. Dizem que esse livro, algumas pessoas falam que o Leon Denis era muito fervoroso, nacionalista, né? Então puxa muita brasa para os franceses, né? Sei. Uma encarnação você é francês, outra você pode ser brasileiro. Com certeza todos nós já encarnamos no velho continente. Estamos aqui agora. é o nosso resgate. Né? Gente, 2 horas. Mais alguma colocação para a gente poder passar para a parte prática? É isso, você quer fazer alguma colocação? Deixa eu só falar 2 coisas. Você vem rápido. O primeiro texto, deixamos aqui uma pergunta para a gente refletir. Qual é a postura de uma criança diante da vida? Uhum. Nós não vamos responder. Isso é para a nossa reflexão. E eu sempre me incomodo, a Troll que já tem um tempo que acompanha nossos estudos, com essa caracterização que nós damos à lei de amor. Como se o nosso objetivo na Terra fosse o do sofrimento. O Cosmo deixou isso muito claro, que não é. Até porque eu sempre gosto de transpor essa postura para a nossa realidade. Vamos imaginar que nós somos pais. Uhum. Todos nós aqui, quem é pai, em algum momento nosso filho está lá com, sei lá, 10 anos, e nós vamos dizer para ele assim: meu filho, quando você tiver 18 anos, eu vou amputar o seu braço. Não vai precisar dar para você. Deus faz assim? Quando você chegar a 22 anos, meu filho, eu vou tirar os seus olhos. Mas calma que isso ainda é para você. Tenha força, tenha coragem. Deus faz assim? Então, isso me incomodou muito. Até que nós conversamos com uma companheira. Essas experiências, gente, assim, são para o nosso entendimento. Por causa do incômodo, a espiritualidade abre a nós a possibilidade de ter acesso a uma informação que eu não encontrei em lugar nenhum. Era uma criatura que tinha acabado, não acabado não, estava ainda em recuperação, foi levada por companheiros nossos, que ela pediu para estar presente a uma reunião, nós estávamos presentes e a companheira veio conversar conosco. Eu disse assim: meu filho, eu estou me recuperando ainda de um aborto espontâneo. Senti tanto frio no útero. Eu falei: minha irmã, o que que houve? Eu não consegui manter estruturalmente. Vou precisar ainda de um reforço a nível espiritual. Vim às reuniões para absorver ectoplasma do corpo físico, para reorganizar a minha formação perispiritual. Deus não tem nada a ver com isso. Sou eu. Eu ainda estou afeiçoada a coisas que estão impedindo a reestruturação do corpo físico. Então eu preciso de mais amor, de mais paz, de mais compreensão dos objetivos que eu vou ter que cumprir na Terra. Eu sei que eu vou ter dificuldade de moldar um corpo físico normal dentro da nossa visão. Porque para Deus está tudo certo. Nós é que definimos o que é normal e o que é anormal. Esses termos são nossos, não de Deus. A fábrica é perfeita. Quando vai para a vitrine é um problema. Então, depois disso é que eu entendi a dificuldade, essas dificuldades que nós encontramos na vida são nós que criamos. Porque o Cosme colocou muito bem, nós somos egrários de uma situação horrível, gente. Nós tivemos acesso a 2 encarnações nossas e é horrível. É complicado você estar adiante. Hoje é uma pessoa que você ama. E você vê as dificuldades que a pessoa tem no relacionamento com você, e o companheiro vem para você e fala assim: foste oposto a esse irmão no ontem. Acalma-te, releva. Irmãozinhos do plano inferior acidulam a ele a lembrança do passado. Então, em algum momento, ele recorda quem você é e não suporta a lembrança. Releva, meu filho. Pensa em Jesus. Quando foi que o mestre reagiu? Que me bate. Essa é a nossa impressão sobre os escândalos. Graças a Deus. Então vamos para a parte prática. Bem ilustrado pelo Edson. Simone faz a irradiação na distância. O Edson faz a prece desencarnada. Nosso patrão faz o processo, né? Nesse momento, direcionamos os nossos pensamentos ao alto. Te agradecemos, Senhor Jesus. Agradecemos a oportunidade do estudo, a oportunidade de estarmos refletindo sobre a Tua boa nova de amor e luz. Que as palavras proferidas nesse estudo se façam verdades no nosso aprendizado, Senhor Jesus. E nessa hora também, Mestre, gostaríamos de Te pedir por todos aqueles que necessitam. Gostaríamos de pedir a presença dos Espíritos amigos que possam visitar todos os nossos irmãozinhos que se encontram nesse momento com alguma necessidade, seja física ou espiritual. Pedimos que sejam visitados os asilos, as casas de repouso, os lares de crianças abandonadas, de idosos abandonados, os leitos de hospitais, os penitenciários, as ruas, as vielas e todos os corações, Mestre Jesus. Que eles sintam a Tua presença e que assim possam se recuperar. Em especial, Senhor Jesus, pedimos pelos seguintes irmãos. Cristiano Lima da Silva, Flávio André Barbosa, Amanda Tinoco Cavalcante, Joyce Nóbrega, Mona Lisa Tinoco Cavalcante, Flávia Conceição Costa, Theo Cavalcante Buarque, Maria Eduarda Almeida, Flávia Regina Almeida, Pedro Aguiar Gomes Monteiro, Fernando Diniz Werneck, Maria Clara Guimarães Veloso, João Pedro Ribeiro de Olindo, Fátima Augusta João, Ana Ribeiro de Castro, Hermógenes Pinto de Castro, Matheus Ribeiro de Castro, Rosalina Albuquerque, Jussara Rodrigues Pinto e Mário Henrique Lopes. Que todos esses irmãos recebam o necessário para a sua recuperação. Que todos eles sejam envolvidos. Obrigada, Senhor, e que assim seja. Que assim seja. Sim. Obrigado. Senhor Jesus, conscientes somos de que todos estão sob os teus auspícios, sob o teu amparo, sob a tua misericórdia. Mas eternos pedidos que somos, Senhor, rogamos. Envolve os corações, Senhor, que retornaram à pátria, a verdadeira pátria, a pátria espiritual, no teu amor, nas tuas doces energias, nas expressões calmas, Senhor, do teu olhar. E rogamos, Mestre amigo, aos companheiros que aqui estão no estado de nosso caderno. Joel de Jesus, Rubem Augusto, Gabriel, Adriana Maria das Dores, Thalita, José Domingos, Palmira, Irania Guiar, Evangelina, Arlete, Bernardino, Renata, Márcia Ruas, Jerônimo, Lauriano, Linda Teixeira, Madalena Maria, Janina da Silva, André Pereira Pedreira, Anete Pedreira, Carolina Pedreira, Urânia Veloso, Gustavo Silva, Júlia de Abreu Moraes, Antenor Leonino, Orandina Monteiro, Celina Monteiro, Nino Monteiro, Ana Ribeiro, Antônio João, Augusta Bajoca, Armine Bajoca, Francelina Gertrudes, Rosalina Ribeiro, Rogério Cardoso, bem como todos aqueles, Senhor, que aqui não estão listados, mas que vivem e permanecem em nossos corações e nossos pensamentos, bem como aqueles, Senhor, desconhecidos para nós, mas conhecidos de Deus e de Ti. Sejam todos envolvidos, Senhor, na Tua harmonia, no Teu amor, nas Tuas energias e recebidos pela falange de companheiros ativos na Tua seara de paz, de amor, de harmonia. Que assim seja, graças a Deus. E assim, Jesus, Mestre amado, possamos usufruir no nosso dia a dia, no nosso vivenciar, todas as palavras e o aprendizado da tarde de estudos de hoje, meu Pai. Que possamos colocar nos nossos corações essa semelhança com a criança. Coração leve, livre, verdadeiro. Que essa pureza, Senhor, seja conseguida por cada um de nós. O nosso esforço diário, o nosso desejo sincero e a nossa boa vontade. Assim te agradecemos, Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. E agradecemos a todos os nossos amigos espirituais, os amigos que coordenam o estudo. Vamos em paz, que Jesus nos acompanhe, nos abençoe. Temos um resto de dia maravilhoso, uma semana fantástica. E se Deus assim nos permitir, que possamos estar novamente reunidos na próxima semana para estudar a boa nova do Cristo. Que Jesus nos ampare e nos abençoe sempre. Que assim seja. Obrigada. Vamos lá.